Código Penal na área novamente. Um, dois, três caras na medida do possível, véi. Conscientes, sempre de olho na pilantragem. Se liga na malandragem. Pode crer, véi, que será louca a viagem. Andamos armados, grilados, com ferro na cinta. Porque nós não temos medo. Em brigas de gangue queremos dar tiro. Porque temos atitude. Compramos a arma pra nossa proteção. Porque nós nos garantimos. Sempre atiramos e depois fugimos. Porque sujou nosso lado. Corremos dos homens pra não sermos presos. Porque estamos com medo. Estamos com medo de ir pra cadeia. Sempre vivemos com medo. E sempre vivemos com medo nas veias. Desperta a raiva que temos. Quem vive com medo é mais perigoso. A violência traz medo. Preferem matar do que usar a cabeça. Preferem arriscar a sua vida, roubar a morrer. A matar, a matar, a morrer, a roubar, a roubar. A certeza de não ter te dá vontade de roubar. E o medo de morrer é que incentiva a matar. A certeza de não ter te dá vontade de traficar. E o medo de morrer é que incentiva a assassinar. Motivos pra escrever eu tenho todo dia. Porque eu moro aqui, eu moro em Planaltina, Caveral, Pombal. No início, mestre da armas, é onde a bandidagem rola todo dia. E o cemitério espera o vacilo do trouxa que cai na malha fina da malandragem. Boca de fumo, tem muita por aqui. Fim de semana, todos vão consumir. Boca de fumo, tem muita por aqui. Fim de semana, todos vão consumir. Boca de fumo já não é surpreso. Manda certeza, eu te canto a pedra. Você dá moleza e viaja na ideia, véi. E puxa o gatilho, o tiro assusta. Na noite que passa, mais um morre a bala. Morte na vida, matar não queria. Morrer muito menos. Periferia, você tá ligado. Cidade feitada, bebês nela vagam. Viaturas que correm pra cima e pra baixo. Sirenes ligadas. Núcleo de custódia, caixa de papudão. Décima sexta, lotados estão. Seres humanos vivem amontoados como na senzala. Roda o bagulho, roda o bagulho. Roda, roda, roda, roda, roda o bagulho. Roda o bagulho, roda o bagulho. Roda, roda, roda, roda, roda o bagulho. Boca de fumo, tem muita por aqui. Fim de semana, todos sumir. E aí chegado, deixa o rap rolar. E quem não gostar, então pode se sair. Em Planaltina, toca muito rap por aqui. Boca de fumo, tem luta por aqui. Fim de semana, todos vão consumir. E aí chegado, deixa o rap rolar. E quem não gostar, então pode se sair. Em Planaltina, toca muito rap por. Andamos armados, grilados, com ferro na cinta. Porque nós não temos medo. Em brigas de gangue queremos dar tiro. Porque temos atitude. Compramos a arma pra nossa proteção. Porque nós nos garantimos. Sempre atiramos e depois fugimos. Porque sujou nosso lado. Corremos dos homens pra não sermos presos. Porque estamos com medo. Estamos com medo de ir pra cadeia. Sempre vivemos com medo. E sempre vivemos com medo nas veias. Desperta a raiva que temos. Quem vive com medo é mais perigoso. A violência traz medo. Mas mesmo assim nós não nos entregamos. Porque nós não temos medo. Vivemos nas ruas, escola da vida. Porque somos obrigados. Porque temos atitude. Porque nós nos garantimos. Porque sujou nosso lado. A violência traz medo.